que dobra para donde eu quero, que dobra para donde eu quero. Ai, lalelo, ai, lalala. Tenho uma nena pastora, delgada como um soldeiro. Vou baixando ao monte, baixando, baixando. Vou baixando ao monte, pulo o monte abaixo. Baixando ao monte, baixando, baixando, vou baixando ao monte e o picha da noite. Pastora, que vas escovando? O teu amor encaure, vai afundando a ferida, vai afundando a ferida. Ai, lalelo, ai, lalala, pastora, que vas covando? Onde vas tan pensativa? Vou baixando ao monte, baixando, baixando, vou baixando ao monte. Vou baixando ao monte, baixando, baixando. Vou baixando ao monte e o picha da noite. Essa ferida que eu tenho baixando ao monte, por um monte abaixo. Vou baixando ao monte, baixando, baixando. Vou baixando ao monte e eu...